366? CA Vitor 368, Gol 1804. Positivo, então dá pra gente ir pro 368. Por favor, se possível informar com antecedência. Sente. Total 9900. 71, copia? Copia, senhor. Então 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolada pistão no zero, com curva à direita, subida da L, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5021. Copiado, 3171, autorizado Guarulhos, no nível 340, aparelho 50, decolada 10, curva na direita da L de NER, 1935. É o controle, aciona 5021. Correto, portão 02, chame pronto para o pushback, acionamento, portão 3171. Reportaremos, está na posição 02. Passando Sierra Vitor 368, Gol 1804. Reporte estabilizado na final em nave, Gol 1804. 1804, informaremos. Tango Eco CA Tango, nível de restrição submantém a nível 080. Ok, a possibilidade de inicialmente manter o 060 e após cancelamento ele vai para o 065. Ciente, Eco CA Tango, submantém a nível 060. Tango. Estabilizada nacional, passando 366, Gol 1804. 1804, complete final RNAV, chame torre 118.6. 118.6, obrigado, bom dia. Baixado e travado. Toma aí na 372, Gol 1804. Gol no 7, acena identificação, autorizado chegada BOF, desse mantenha nível 050. Chegada BOF, nível 050, tá 35, no 7, solicita procedimento RNAV para pista 10. Controle ciente do RNAV, mantenha a chegada BOF, aguarda autorização para RNAV, tá 35 no 7. Perfeitamente, mantém chegada, aguardando a RNAV 3597. Ok, o Whisky 4 Lima mandou para a Antônio, só para mudar o quarto. 3085, está fazendo 35. Lulu para a descida, recebendo Lulu, 1288, 1335, 2004. Estação Serra Vitor 372, embaixo do gramado, visual com campo Gol 1804. Gol 1804, tráfego avistado, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, livre pouso pistão no zero, vento variável, intensidade de 02 nós. Tente autorizado pouso, pista 10, tente 2 da cabeceira deslocada, Gol 1804. Patango Eco Serratan, confirma o nível. Ok, agora cruzando 050, propõe mudança de regras, ascensão 065 e pro direto direcer. Eco Serratan, plano modificado aos 19, suba e mantenha nível 065. Ok, autoriza pro direto direcer, parceiro presente. Assim foi ideal. Aos 19, libere a direita, na minha escuta, prossegue Alfa Índia, portão 05. Direita na sua escuta, via Alfa Índia para o 05, o 804. Até daqui a pouco. Correção, Alfa Juliette 05, o 804. Alfa Juliette para o 05, gente. Correção. A Batanga Eco Serratan, confirma o chamado para pouso. Batanga Eco Serratan, controle. Na escuta, o estimado de pouso LC é os 1045. 1045. Então, 3517, desse mantenha nível 040. Nível 040, 3517. Serratão, Eco Serratão, confirma o nível. Agora cruzando 055. Controle, confirme para o Eco Serratão que se recebe o nosso modulado. Afirmativo, Eco Serratão. Ok, sim. Eco Serratango, cheque o modo Charlie. Salvador, bom dia, azul 4069, ciente da informação Kilo. Autorização cabina 360 para o continente. Azul 4069, bom dia, 360, Campinas, já autorizado, copia? Auto cópia. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360. Via Upperwhisk 58, decola da pista 1-0 com curva à direita. Subida gola e transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5024. Autorizado Salvador, Campinas 360, uniforme 58, decola da pista 1-0, primeira curva direita na gola e Gonza. Controle 119.35, aciona 5024, é o 4069. Correto, chame pronto, portão 01, azul 4069. Chamará. Santos, aí eu botará estabilizado na final, 357. Tango atinge e mantém o 065. Gente, mantém nível 065, Eco Serratango. Acena identificação, autorizado de chegada BOMF, desce e mantenha nível 060. Identificou, desce pro 060 na chegada BOMF, o gol na 715. Salvador, bom dia, gol 1642. Com informação Lima, solicita Recife 410. 642, eu tenho nível 390, autorizado, deseja aguardar a cópia 410. Copio 39. Ano 642, autorizado Recife, nível 390, Pelope, Uísque 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119.35, transponda 5034. Autorizado Recife, nível 390, via Pelope 58, decola da 10, curva esquerda, cumprindo Puca, Aracaju, reportando 119.35 e acionado 5034, voo no 642. Foram 642, correto, reporte para push, acionar gate 09. E obrigado, hein? Bom, 607. Gol no 705, desse mantenha nível 050. Exército 050, gol no 705. No 7. Sim, nível. Você não sabe minha filha, galera. Gente. 3517, forma cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso. Vento variável, intensidade de 0,2 nós. Autorizado pouso, pista no 0, da 3517. Tango Eco, Serra Tango, controle. Escuta. Tango Eco, Bravo do Lula, frequência 1272, Papa Tango Eco, Bravo do Lula. Torre Otan 31971, está pronto para o táxi com 180 a bordo, 4 horas e 20, com fins. India Alpha Charlie, no ponto de espera da 10, reporte pronto. India Alpha Charlie, reporte aí. Está 3-1-7. Tango Eco, Serra Tango, 43 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife 126.85, alterna 125.45. Alterna 125.45. Eco, Serra Tango, serviço radar terminado. 7, solo 30, direita 121, décima 9. Direita 219, 357. 190 para 150, informação Lima. Rio 9641, assina identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 070. Confirma indicada, Rio 9641. Para o 70 na chegada Mari, indicada agora 320 nós. Reduza para 250 nós, Rio 9641. Reduzindo para 250 nós, Rio 9641. O 1607, após piloto, desça para 2000 pés, o destino 013, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado para 2000, gol 1607, reporte estabilizado. 9031, 8 milhas. Desce pro 040, reduz pra 1809, gol 1795. 1897, desce, mantenha nível 050. É autorizado a 50, 897. Decolado às 33, chame agora o controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TS3171 decolado. 3171, contato radar na decolagem, sumo nível 340, saída da EL, transição de NER. 340, da EL, de NER, grato. 9641, vetoração para sequenciamento, esquerda para o A360, limitado pelo localizador. Desse, mantenha nível 060. Esquerda para o norte, limitado pelo localizador, descendo para o 60, 9641. Gol 1715, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 013. Desce para 3.000 pés, no 013, o gol 1715. 1897, desça e mantenha nível 040. Ao nível 40, 897. 0, chame Salvador, 119, 35 e reduza para 2509. Para 50, 964. Passa a sua base, Lua Alfa Bravo, confirme nível 085, informe seu estimado de pouso. Uno, Uno, 50, e o seu estimado para o Bradeiro de Lapa? 07, estabilizado? Estabilizado. Complete final, chame torre 118, decimal 6. 86, tá já. Ou no 715, desse mantenha 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado final, reposta e estabilizado. Desce 2.000, autorizado final, ajuste no 013, gol no 715. Quanto distância afastada de Leão, tem condições de informar? Se como cabeceira 1.0, deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável, intensidade de 0,3 nós. Livre pouso no 607. Zero agora, está reduzindo para 209. Gente, número 3 para o pouso, gol 1897. Chame o final Salvador, 119.8. 198.9 Salvador, gol 897. Total 9910, controle. Controle Salvador, bom dia, gol 897, está cruzando 80 para 40, 209 de cada. Era o 897, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 1363 padrão, reporta no localizador. Ok, desça para 2.000, reporta no log, gol 897. Chame Salvador em 11935, fazendo uma esfera pela esquerda. 070, autorizada a bola, 3079. Centena para 50. 19641, desça para 3 mil pés, curve à direita para o 070. 3 mil, direita para o 070. Rio 9641 irá ultrapassar o curso localizador, após será vetorado para reinterceptá-lo. Positivo. 10098, total 9910. Gol no 715, localizador, vai passar a Simbra, vista a vista. Gol no 715, completo final, chame torre 118.6. 18.6, obrigado. Solita 3179, após selo, impossível gol Serra Vista 36. Controle 6 do RNAV, mantenha a chegada Bolf, aguarde autorização para final, TAM 3179. Mantenha na sua escuta. 2655. Pedido, descer para o 050, na descida Mari. Entendeu, correto. Confirme, proa de ITAP. Mantém a posição Mari e quando atingir o 050, prossegue na chegada. Ah, sobre Mari, quando... atingiu o nível 050, aí prossegue para a descida. 25, então 3171. 288-3325, bom dia. 607 Levrou, bom dia. O número 07, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamando da Juliette, 607, gol. 40, seu limite localizador. Esquerda 040, limite localizador. Total 9990. Nível 080. Temos a informação Kilo Victor Mike Charlie. Então 3179, desça e mantenha nível 060, confirma indicada. 060, está reduzindo para 250 abaixo de 100. Gente, ele reduza para 2509, então 3179. No portão 1 para o pushback em acionamento. Enquanto 069, bom dia, autorizado push acionar, reporte para o táxi gate 01. Portão 9, táxi 4069. Total 9910 para o 050 para interceptar o localizador. Desça para 5050.